ce e special. Se só me enganou. No meu sonho escondo, eu durmo, penso em você. O sonho não acabou. Eu preciso de uma chance para te amar. Chance que desperdiçou. Eu prometo, pra sempre eu vou te amar. Pra ficar comigo, fica só comigo, não me abandona mais. Fica comigo, fica só comigo, não me abandona mais. Você vacilou, você vacilou. Pra ficar comigo, fica só comigo, não me abandona mais. A primeira vez que eu fiquei contigo, você vacilou. Qualidade. Fica só comigo, não me abandona mais.